saudade bateu em meu peito. Só pra magoar meu pobre coração. Depois do dia que ela foi embora, não sinto mais alegria, só desilusão. Se saio na rua, encontro com os meus amigos. Com eles não consigo nem sequer falar. Pergunto como está o nosso amor. Então a saudade aumenta e me faz chorar. Vai, saudade, não deixe nosso amor assim. Vai, saudade, e diz a ela pra voltar pra mim. Onde? Pra você. Saio na rua, encontro com os meus amigos. Com eles não consigo nem se